hoje eu vou no rolê e não vou sozinho. Sigo nessa estrada com Deus no meu caminho. E não há melhor caminho que esse aqui não. Se você não conhece, venha conhecer então. Se tá tudo difícil e tu não sabe o caminho, mas eu te falo, amigo, que o caminho é Cristo. Então se entregue a Ele e o mais Ele fará. O único que tem o poder pra te salvar. Como é bom acordar e poder admirar, poder agradecer pelo ar pra respirar. E mais um dia pá pra nós conquistar. Sei que nem tudo é vencer, mas nós tá aqui pra somar e poder representar Jesus Cristo, o Senhor, aquele que na cruz representou verdadeiro amor e suportou a dor e foi chicoteado para salvar você que pensa que está tudo acabado. Isso te chama pra vencer, irmão. Quando todos te viram as costas, Ele estende a mão, te levanta do chão, te mostra o caminho. Ele é Jesus, é a verdade e é o teu amigo. E hoje eu vou no rolê e não vou sozinho. Sigo nessa estrada com Deus no meu caminho. E não há melhor caminho que esse aqui não. Se você não conhece, venha conhecer então. Se tá tudo difícil e tu não sabe o caminho, mas eu te falo, amigo, que o caminho é Cristo. Então se entregue a Ele e o mais Ele fará. O único que tem o poder pra te salvar. Capaz de te salvar do crime, te salvar da droga, te levantar do pó, reconstrói a sua história. É esse mesmo Deus que te chama e tu rejeita, não te abandona, nem um instante, não se esqueça. A firmeza, abraça o coração pra Jesus. Ele quer te salvar e te mostrar a luz. Então larga tudo e vem, corra atrás do seu perdão. A salvação individual, então não siga opinião. Porque Jesus veio ao mundo, mas não trouxe religião, mas trouxe o amor profundo que limpa o seu coração. Vamos perdoar o irmão, vamos dividir o pão, vamos seguir o caminho da luz e salvação. E hoje eu vou no rolê e não vou sozinho. Sigo nessa estrada com Deus no meu caminho. E não há melhor caminho que esse aqui não. Se você não conhece, venha conhecer então. Se tá tudo difícil e tu não sabe o caminho, mas eu te falo, amigo, que o caminho é Cristo. Então se entregue a Ele e o mais Ele fará. O único que tem o poder pra te salvar.